5, eu estou na taxa de pensamento, mantém a presença de proa, o limite é radial 300 que vai essa hora. direito, curva esquerda, proa 200, limite ao curso, trocador.

Exato, prossegue com chegada. Como de Duna, se a partir de agora para 4.6, a gente está no 0 no 1, 9.7.4. Yeah. altura 118, decimal 9. Right. localização do último Tanger 60, chegada a Comédia 1. Comunicação, desse mantém 070, chegado a Comédia 1. Caro 972, seja a direção para o seu pensamento, muita coisa que tudo era como a gente louco e abriu. 4 para 4 de 6, eu acho que não houver como foi.

0 China 6 Salvador em 1 no 8 decimal 9. Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie,